Eu sou guerreiro universal, estou aqui com o imperial. Eu sou guerreiro universal, estou aqui com o imperial. Sou filho da lua branca, tenho amor no coração. Trago assim uma bandeira do meu senhor São João. Sou filho da lua branca, tenho amor no coração. Trago assim uma bandeira do meu senhor São João. Eu sou o Santo Daime, estou aqui engarrafado, esperando o trabalho. Eu sou Santo Daime, estou aqui engarrafado, esperando o trabalho. Se pedir, vou te dando, se olhar, vou mostrando, se acertar, vou dizendo, o caminho certo para trilhar. Se pedir, vou te dando, se olhar, vou mostrando, se acertar, vou dizendo, o caminho é certo para trilhar. O caminho é o do amor, que o nosso mestre aqui nos ensinou. O caminho é o do amor, que o nosso mestre aqui nos ensinou. Amar a todos os seres, amar a seus irmãos, ser fiel eternamente na missão de São João. Todos os seres, amar a seus irmãos, ser fiel eternamente na missão de São João. Eu sou guerreiro universal, estou aqui com o imperial. Eu sou guerreiro universal, estou aqui com o imperial. Sou filho da lua branca, para tirar. O caminho é o do amor.